Bem, o que é que tu achas? Tu pareces uma humana, é? Ah, obrigada, Flounder. Queres andar na minha rodopia tosca? Sim. Ariane! Espero que estejas a estudar para o teste de filosofia marinha. Não sabia que a filosofia marinha tinha tanta graça. Isto não me cheira bem. Oh, Flounder, não era maravilhoso viver lá em cima? Podíamos passar o dia todo a explorar, à procura de coisas toscas e de rochinhocas. Não percas o tempo com disparates! Sebastião! Viver aqui no mar é muito melhor do que viver lá em cima no meio daqueles patetas. Neste preciso instante está a haver uma tempestade lá em cima. A sério? Então vou já lá para cima. Hã? Durante as tempestades é a melhor altura para achar coisas toscas e rochinhocas e todo o tipo de objetos humanos. Mas por que que eu abri a boca? Ariel, tu não sais daqui! Anda! Ariel, vamos embora daqui! Está ali uma coisa! Ariel! Ariel! Não consigo chegar lá! Ariel! Ariel, tu estás bem? Ah, Flounder, não devias estar fora d'água. Sim, e tu também não. Mas onde é que está o Sebastião, hã? Desculpa, Sebastião. Oh, minha carapaça. Tira a matrícula onda e chama a polícia. Olha, é a Rochinhoca. Afinal, não é uma rochinhoca, é uma roda-chinhoca. Ariel, é uma menina humana a fazer uma dança humana. Sim. Oh, não é sensacional? Está na cama com a borracha de água quente, que era sensacional. Um dia eu vou dançar, tal como esta menina humana. Ariel, como é que tu podes aprender tal coisa? Não, Ariel. Eu não vou espreitar a casa dos humanos. Não insistas. Oh, dá só uma espreitadela, Sebastião. Vá lá. Não. Já te disse mil vezes que não. Ah, ganhaste. Vou procurar um caranguejo que me ajude. Que boa ideia. Outro caranguejo? Tretas. Eu sou o único caranguejo que te pode ajudar, Ariel. Obrigada, Sebastião. É um prazer, mas... Eu medo em cada uma. Um dia eu vou meter na cabeça que não posso alinhar nos esquemas dela. Que eu seja peixe. Ah, Flounder, ele está quase lá. As coisas que eu faço por ela. Felizmente que aqui não há humanos. Olha, vamos suportá-los enquanto não chegam os vidros. Gato gigante. eu estou. Felizmente que estou longe daquele gato gigante. Da Xinhoca. Oh, Flounder, eu quero dançar assim como ela. Mas ela dança sobre duas barbatanas que dão para rodar e dobrar. A minha não faz aquilo. Ariel, não fiques triste. Eu espero que tu estejas feliz, Ariel. Eu ia sendo esborrachado por um humano. Ariel, o que é que se passa? Eu... quero ter duas barbatanas. Oh, ai, queres? O quê? Duas? Ariel! Então, aprendeste a lição? O teu lugar é aqui no mar. Lá em cima não há nada para ti. Só coisas que não podes ter. Sebastião. Quem disse que um sonho será? Quero descobrir como é dançar. Com essas como é, pontas, sem fazer ondas, e tal qual no chão, no mar girar. Eu quero dançar assim nesse balé, tão bonita nesse tutu ou não. Eu sei no coração, eu vou encontrar caminhos para começar. Vou ter de tentar. Vou encontrar. Vou ter de dançar. Olá. Não pares de cantar. Cantas tão bem. A sério? Eu sou a Ariel. Eu chamo-me Gabriela. Sou muda. Falo por gestos. Esta é a Olga. Ah, sou a Olga. Eu falo por ela. Ela é minha amiga. Eu sou o Flounder. E eu sou Sebastião Grande. Já ouviram falar de mim? O que é isto? Ah, é uma coisa humana, lá de cima. Eu quero dançar como ela, mas não tenho duas barbatanas. Deves achar que eu sou louca. É o que o Sebastião e o Flounder acham. É claro que ela acha, Ariel. Eu acho que é um sonho incrível. A sério? A sério? A sério? Oh, sim. Dançar é liberdade. A Gabriela consegue arranjar duas barbatanas, se não se importarem de passar no Vale dos Caranguejos Assassinos Gigantes. Não nos importamos nada. Aqui a Garina inclui-nos na cena. Há uma lenda que diz: se pedirmos um desejo à Estrela do Mar, ela realiza o nosso sonho. O quê? Basta pedir à Estrela do Mar e ela realiza tudo o que eu quiser? Anda cá! Desejo ser um grande peixe, mesmo grande, um peixe gigante, o maior peixe do planeta. Não é uma Estrela do Mar qualquer, Flounder. Temos de o pedir à Estrela do Mar gigante e mágica, que está na Gruta das Estrelas do Mar, ao pôr do sol, quando o oceano está iluminado. Mas para lá chegar, é preciso atravessar a Floresta Feroz, a Gruta do Terror e depois o Vale dos Caranguejos Assassinos Gigantes. E é só? Nós vamos para lá agora. Mas que grande emoção. Eu também tenho um sonho, Ariel. Eu quero cantar tal como tu. Espero que realize o teu desejo, Gabriela. Vá lá, anda! Quero desejar que a gente não vá nesta viagem. E uma vez, a Ariel escondeu uma baleia assassina no quarto. Era baleia, até dizer chega. Ha, isto não é nada. Uma vez a Gabriela decidiu ir a um abismo nas profundezas. Ai, é? Olha, uma vez uma coisa fez. E a Ariel resolveu ir ver qual era o aspecto da tal coisa. Isto é tartaruga em linguagem gestual. Isto é peixe. E isto... é caranguejo. Essa é a magia. É ali. A floresta feroz. Não me assusta. Tens medo? Não. É emocionante. Não me digas que vamos entrar ali. Vamos entrar ali. Eu disse-lhe para não me dizeres. Quer dizer, eu disse-lhe para ela não me dizer. Tenham calma. É só uma enguia gigante. Nesta zona tudo é gigante. Ótimo. Chamei-me um médico gigante. É a Gruta do Terror. Mas aposto que lhe chamam assim para afastar os visitantes. Não achas, Sebastião? Sebastião? Ajudem-me! Apanhou-me! Sebastião, se estás com medo, tu e o Flounder podem ficar aqui. Fiz, eu fico. Bem pensar, eu vou contigo. Tartaruga? Uma tartaruga? É o Val dos Caranguejos Assassinos. Falta pouco para conseguirmos. Eu vou poder dançar e tu vais poder cantar, Gabriela. Falta pouco para estas sereias nos atirarem aos três para as profundezas do oceano. Ariel, é tão grande disparate como ver um caranguejo com roupa interior. Flounder, mas que cusco! Gabriela! Ela não te ouve, Ariel. Hã? Tu não és do Lobito? Madé, tu és da minha família mesmo. É claro! Já foste a Benguela? Os meus pais são o Cláudio e a Cláudia Caranguejo. Esse mesmo largo da Praia Morena. Aquilo é que é uma praia, Madé. Se calhar são primos da minha tia Santola. Como é muito gorda, chama-lhe a Santola recheada. Vá lá, Garina, vamos dar de froscas. Cá está ela. Vamos pedir os desejos. Eu também quero pedir um desejo, Madé. Também eu? Já agora. Eu vou ser um grande peixe. Eu quero ficar mais forte. E eu quero ser caranguejo do ano durante 10 anos. Bem-vindos, sonhadores. Eu sou a Estrela do Mar Mágica. Vocês enfrentaram muitos perigos para me encontrarem. Não sabes da missa metade! Ela era... Quando seguimos os nossos sonhos, temos de enfrentar muitos obstáculos. Sim, obstáculos gigantes! Primeiro vou realizar os desejos das sereias. Desejo do fundo do coração poder cantar. Desejo ter duas barbatanas para poder dançar. Mesma. Oh, desculpem, eu quero fazer magia, mas quando tenho a oportunidade não consigo brilhar. E depois toda a gente se zanga. Não me digam que se vão zangar também. Ha! Podes ter a certeza, Madé! Vamos lá, mostra o que vales. Eu não quero chorar, mas estou tão triste. Queria cantar para poder exprimir os meus sentimentos. Felicidade, tristeza, amor. Tu expressas-te muito bem, Gabriela, em linguagem gestual. Obrigada, Ariel. Eu faço tudo com as mãos. Até sei dançar. É, não precisamos de magia. Vamos realizar os nossos desejos. Se ouvires bem a canção que aí vem, sem ouvir som tu vais poder ver. Vivemos no mar, mas podemos cantar, é só saber acreditar. Pois não é só ter voz para saber cantar e ter dois pés para dançar. Se quiseres saberás que vais encontrar caminhos para começar. Canções que viste cantar, mesmo a sonhar, tu vais dançar, vais conseguir e desejar, nós vamos tentar, vais encontrar, vais ter de tentar. Thank you.